Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Rádio Entre Rios Limitada, a emissora da comunidade. ZYJ 775, 1.400 kHz, 5.000 watts. Rádio Entre Rios, ao seu lado. A partir das 20 horas, aqui pela Entre Rios, ouça o programa Raiz Nativa. Ouça e participe. Mas criado, que bueno, hein, tchê? Barbaridade, 8 horas mais 1 minuto. Estamos chegando por aqui com o programa Raiz Nativa pelas ondas queridas da nossa rádio Entre Rios Limitada 1400 AM. Para você que está ligadinho com a gente, muito obrigado pelo carinho da sintonia, pelo carinho da sua audiência. Sou Gero Rossato e daqui a pouquinho está chegando meu parceiro Juliano César, que já avisou que tá a caminho, né? Deu entrevero, parece que o cavalo perdeu uma ferradura no cerco dos porongos e tá chegando, bicho velho, já, daqui a pouquinho, tá bom? Vamos trazer música hoje ao vivo, a cores também, música direto do computadeiro, né, pra vocês, sempre com o patrocínio especial de Divina Pizza, isso mesmo, Divina Pizza, onde você come bem todos os dias, né? Tem almoço todos os dias para você no Divina Pizza, aquele prato feito especial para você levar para sua casa. É só encomendar no 3647-9311. Anote aí, faz um bilhetão, bota na geladeira. 3647-9311. Integrando o Oeste de Santa Catarina. ZYJ 775, 1.400 kHz. Rádio Entre Rios Limitada. Uma emissora regional. A partir das 20 horas, aqui pela Entre Rios, ouça o programa Raiz Nativa. Ouça e participe. Mais credo, que tal? A las puxa! Oi, ahaha! Buenas e me espalho! 20 horas mais 2 minutos, boas noites, seu Juliano César! Cheio de chucrismo, boa noite! Como é que temos nessa luta? Tô fedendo a barra de mangueira de tão chucro! Temos mais atrapalhado que surdimbingo hoje, né, tio? Atrapalhado, mais perdido que cebola em salada de fruta! Te pergunto se o dia foi bom! Foi! Mais um diabão e um diabinho, né? Diabão, um diabinho é tudo da mesma família. Tamo indo, que... Abre o fole, te humilha, na tua gaúcha emoção. Bom dia, gente boa. Estamos chegando novamente hoje, dia 30 de agosto de 2020, para a apresentação do programa Canto Nativo. Ai, gente, por que, rapaz, hoje, dia 30 de agosto, você foi o mês do cachorro louco, né? É, a temperatura nesse momento está na casa dos 26 graus, umidade relativa do ar 51%. É hoje, Rádio Entre Rios, completando 59 anos, né? Existência. Aí, parabéns à família Rádio Entre Rios, especialmente a seu Pedro, a família Painter, né? Hoje estão festejando aí seus 59 anos de Rádio Entre Rios e Palmito. Trabalhos técnicos do Diego.